Salvador, Webjet, Whisky Juliet November, pronto para ingressar no pátio principal. Obrigado, ingresso, informe a terra no Whisky Juliet November. Obrigado, informarei o teste. Cruzão 140, TAN 3399. Tio, aguarde com experiência 3399. Aguardando. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Alô, Salvador, muito bom dia. Alô, LGT, Juliette, November, finalizou o reboque, portão 04, obrigado e um bom dia. É o Alfa Victor Quebec, pede autorização de reboque da remota 13 para a finca de número 11. 51, antena 3325. Siga. Tá com o centro Recife, só um instante. Botando o controle. Centro Recife, a frequência é 12395-1249. Alfa, 27, na escuta. Temo, Alfa, do Quebec, prossiga. Ok, Paulo, confirmando aí término de reboque da remota 13 para o link de número 11, Alfa, do Quebec. Tente, Alfa, do Quebec, frequência livre. Tente, bom dia aí, valeu.